Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Rafael Kunen tá trabalhando no novo slogan mais curto, até agora saiu nada, né? Então a gente fica com esse mesmo. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. Junto comigo, meu colega Dai, em Vancouver, no Canadá também, produtor dos games da série FIFA, Rafael Kunen. Tudo bom, Rafa? Beleza. Beleza, meu amigo. Infelizmente, não temos Igor de Castilho aqui essa semana, mas pra compensar todos vocês, a gente tá trazendo um convidado pra lá de especial. Ele que é programador agora lá na Motive Studios em Montreal e já tá aqui pra falar com a gente, Fernando Seco. Tudo bem, Fernando? E aí, tudo bom, pessoal? Tudo lembrando bom? Que o PodQuest é o único PodQuest que você fala com quem faz AAA. Olha só, o Fernando tá aqui já pra, né, trazer a experiência dele, já que faz tempo que a gente não tem um convidado, né? Fernando Seco é o convidado de hoje fazer um episódio bem legal. Fernando, sim, agora senhor. Falando sério, cara. Falando sério, sem dar risada. É, você deve uma explicação pra galera. Não, você não deve porra nenhuma, não. Mas fala pra gente, cara, o que você andou fazendo de bom aí nesse tempo que você teve de férias e tal? Fala pra nós. É, então, depois do Mass Effect, bom, a gente tem Compensation Time, que é o tempo que a gente pode girar. Eu tinha bastante férias. Aí aconteceu toda a mudança da Motive, aí eu precisava ser um break pra mim. Uhum. E coincidiu que meus pais vieram me visitar. Coincidentemente, legal, assim, da última vez que eles vieram, eu tava terminando Dragon Age, eles vieram na mesma época. Entendi. Só que daí o Dragon Age teve extensão e a gente teve que fazer overtime e não pude ficar com eles. Então dessa vez eu queria me dedicar bastante a ficar com eles, sabe? Claro, a gente claro. Curtiu bastante daqui. Nas últimas duas semanas que passaram, o meu irmão também veio me visitar. Legal. E aí eu resolvi, assim, levar eles pra vários lugares ao redor de Montreal e isso me deixou muito quebrado. Tava até conseguindo fazer na quinta-feira o Joga Essa Ideia, mas aí aconteceu o dia eu tava realmente super cansado, assim, durante os dias. E acabou que o final de semana, quem imagina, assim, Montreal é bem bacana assim, no verão, só que às vezes no final de semana, durante a semana chove, o tempo é meio estranho, assim, então quando dá sol, sábado e domingo, a gente aproveita, assim, sabe? Tem que aproveitar, né? Quando a gente grava o podcast à tarde, acontece que se você for pra algum lugar mais longe, for almoçar fora, acaba que não tem como fazer o podcast, sabe? Entendi. E aí, a alternativa seria fazer durante a semana, mas fica difícil pro Giliard, o Rafa e o Igor. É. Aí acabou que, mesmo a gente conversando em off, ele acabou que ficou essa pausa, assim, sabe? Mas foi bom, assim, eu realmente, acho que em 5 anos, eu devo ter tirado 2-3 semanas de férias no máximo. Caralho! Então, eu realmente precisava de um bom break, assim, me fez bem, até você pode ver minha sobrancelha cresceu 1 milímetro, eu posso jogar ela pra trás, assim. A gente tá vendo o Seco no vídeo aqui, vocês não estão vendo, tá com aquela, cara, rapaz, ó, o trabalho de grooming da carequinha do Seco tá especialmente bem feito, cara. Especular método aqui, ó. Que se eles tiveram, joga esse daí quinta-feira e vocês tiverem a oportunidade, cheguem aí pra admirar. Mas, ô, Fernando. Sim, senhor. A gente passou rapidamente sobre isso, né, mas como é que tá sendo o seu começo de trabalho lá na Mold, que é um outro estúdio da EA também em Montreal. Você teve que mudar pra outro prédio ou é no mesmo prédio que era a BioWare? Conta pra gente como é que tá sendo aí. Ah, então, a Motive e a BioWare estavam compartilhando o mesmo floor, um prédio antigo. Aí, só que como os planos pra Motive era de crescer, pra fazer bastante projetos e cobrir bastante área de desenvolvimento, uhum. Acabou que a negociação com a Motive e com a BioWare, a gente vai pra um prédio novo. Daí tinha as divisões dos andares, assim, um dia tá a BioWare, um dia tá a EA, sabe? A EA e Motive. Uhum. Durante a transição, depois que o tribunal Mass Effect, a gente começou a fazer a transição pro prédio novo. Coincidiu de começar o conceito do merge, né? Dos dois estúdios. Sim. E assim, o estúdio é muito bonito, assim, bastante moderno, assim, tudo com standing desk, sabe? Fizeram um excelente trabalho de ergonomia, assim, as cadeiras são ótimas. Legal, cara. É que o prédio antigo tinha as coisas, o material já era mais velho, assim, sabe? Então nesse prédio novo tá bem legal, assim, a estrutura, sabe? E aí, eu tô num projeto novo, eu tava trabalhando em um projeto e meio não anunciado, daí eu mudei pra um outro projeto não anunciado. Olha só. E vai continuar sem ser anunciado? Tipo, você não vai falar pra gente? LED. Ah, eu posso até anunciar, mas daí você tem que pagar meu salário de desemprego pelos próximos 50 anos. 50 anos, isso é que você pretende trabalhar 50 anos ainda? É, pois é, até eu não aguentar mais programar. Até né, os que? Os 130, então. É, isso aí. O estúdio tá bem legal, assim. Tem dois times grandes agora, um projeto super secreto, Macacos, assim, uhum. E outro projeto que tá trabalhando no Battlefront 2. Todo mundo é bastante sênior, assim, sabe? Legal. Trabalharam em vários AAAs, inclusive eles não estão contratando ninguém que não é sênior, que é uma coisa muito boa, assim. E ruim também, ao mesmo tempo, né? É ruim porque é difícil de achar, mas... É, porque no começo eu acho que é importante pra ter a fundação boa, sabe? Que depois contrata o outro pessoal pra ajudar e aprender, etc. Daí vai ficar mais fácil, assim, sabe? Entendi. Mas por enquanto tá bem divertido, assim. Eu tô novamente trabalhando com gameplay e sistemas, né? Que legal. É o que eu faço faz bastante tempo. Tá sendo bem legal, assim. Especialmente a gente chegando na Motive com muita experiência em Frostbite. Uhum. Que dentro da EA é quase uma coisa sem preço, né? É sim, cara. Eu tiro pela própria EA Vancouver aqui, que só há pouco tempo tá usando Frostbite. Então, as pessoas que participaram do porte do FIFA, por exemplo, agora são referência. Mas o que importa pra mim é o seguinte, você tá feliz com o novo desafio? Tô. O desafio é super legal, assim. O projeto... O pitch do projeto foi foda demais, assim, sabe? Legal. Foi muito, muito massa. E o time que eu tô trabalhando tem pessoal do Ubisoft, tem pessoal que trabalhava na Capcom Vancouver, tem pessoal que veio de outros estúdios da EA, tem pessoal aqui da BioWare, então tem bastante troca de ideia, assim, sabe? Entendi. Tá bem interessante. Você tem colegas seus, bons caras da BioWare Montreal, foram junto pra esse projeto, então? Sim. Legal. Do meu time de gameplay, o core do gameplay todo do Mass Effect, que foi bom, né? É uma das melhores partes do jogo. A gente tá todo mundo junto, assim, inclusive meu lead e Sivan teve. Ah, legal. Tá bem legal, assim, a estrutura tá bem divertida, o pessoal é bem legal. Que bom. Você falou de standing desks, né, são aquelas estações de trabalho onde você pode ficar em pé ou sentado. Rafael Kunen tem uma também, né, Rafael? Tem. O Phase 2 do nosso campus ali, todo trocaram pra isso, acho que próximo é o de vocês. Pois é, os jovens chegam e já tem logo as regalias, né? Eu tô aqui, vai fazer 10 anos nessa porra e tem uma mesinha normal. Aquela mesa, você, a tua também, que tipo, é mais em L, tem uns botãozinhos, tu pode botar pra cima ou pra baixo, pode memorizar 3 settings assim também. Eu sei que tem um motorzinho, eu não fiquei brincando com settings, eu só boto o botão até ficar confortável. Mas é engraçado, assim, que pra quem fica pensando, por que que você vai trabalhar em pé, mas quando você tem que passar às vezes 8, 10 horas sentado, assim, sabe? O fato de poder ficar em pé um pouco e programar é muito relaxante, pelo menos eu acho, sabe? Uhum. E quando vem alguém na tua mesa, em vez de você ficar sentado, colocar a mesa em standing, é estranho, mas parece uma maneira muito mais formal de discutir um problema estando em pé, sabe? Do que sentado. É mais confortável pra todo mundo também. Você tem mais gente ao redor, ninguém fica olhando por cima do teu ombro, assim, sentado, sabe? É, as pessoas não olham por cima do meu ombro, não. Fica cutucando você por trás aí. Pra quem não entende, por que é legal você trabalhar um pouco em pé? Só uma palavra pra vocês: hemorroida. Por isso você tá tanto trabalhar em pé hoje, né? Eu só fico cansado, velho. Não vou comentar nada, né? Mais do que isso, não vou revelar. Entendi. Então é isso, você vê que quando a gente tem um monte de papo pra botar em dia, né? O tempo passa, a gente nem vê, mas isso é só abertura, gente. A gente tem um episódio bem legal pra fazer pra vocês no Podcast 212, então vamos começar agora, vamos lá. Antes, avisando pra vocês que nós temos uma campanha onde vocês podem nos ajudar a fazer mais e melhor desse conteúdo lá no patreon.com/podcast. Com 3 dólares você já entra na nossa comunidade do Google Plus, onde acontecem coisas fantásticas, ofertas de emprego, discussões sobre as notícias da indústria, game jams, rapaz, como a Jamtastic Volume 2, que concluiu recentemente e que participaram vários membros da nossa comunidade. Vamos divulgar mais sobre a Jamtastic Volume 2 nos próximos episódios aí, quando a gente tiver o resultado pra mostrar pra vocês. Mas nessa comunidade você interage com a gente posta direto lá também. O Seco, quando for anunciar o jogo secreto dele, vai fazer primeiro lá. Não, mentira, não vai poder fazer isso. Mas fora isso, vale tudo. E quem contribui com 15 dólares participa de um hangout mensal, onde conversa sobretudo com a gente aqui por uma hora. É muito maneiro sempre fazer um hangout com os patronos mais chegados lá do podcast. Você que gostou disso, ajuda a gente lá no patreon.com/podcast. E lembrando também que às quintas-feiras tem programa no nosso canal do YouTube, rapaz. youtube.com/podcastbr, a gente faz o Joga Essa Ideia, onde cada um de nós lá vai lá dar uma ideia de jogo e discute o game design, quais são as dificuldades, por que que não vai dar certo, e o pessoal do chat participa, dá o nome do jogo e dá muitas ideias também pra gente discutir durante o programa. Então você que quer conversar sobre game design com profissionais da indústria internacional de videogames, chega lá no youtube.com/podcastbr toda quinta-feira às 10h30 de Brasília pra acompanhar o Joga Essa Ideia. Tá convidado, hein? Começar então, né, já que é dia de botar o papo em dia, deixar o Fernando dizer pra gente que se tem alguma coisa no mundo do videogame, dos seriados, dos filmes, dos livros, que ele quer falar, que ele tenha feito recentemente. Manda aí, Fernando. Eu acho que eu passei bastante tempo nesse meu break dando uma lida em coisa, me atualizando negócio de programação e etc. Então, ah, é? É bom, né? Eu peguei alguns livros de algoritmo, na verdade, pra simplesmente revisar alguns algoritmos, faz tempo que eu não vejo isso. Percebi que o fato de você não usar, por exemplo, geometria o tempo todo acaba enferrujando, e quando você precisa acaba sendo chato ter que pesquisar, assim, sabe? Uhum. Aí decidi só dar uma revisada, assim, porque trabalhei bastante com algoritmo só, sabe? Pouco com geometria nos últimos 4, 5 anos. Entendi. Tô tendo uma revisitada nisso. E é legal também, eu percebi uma coisa, assim, dar uma revisitada em algoritmo é sempre bom pra ter novas ideias, assim, sabe? Você olha como é que o pessoal resolve umas coisas clássicas, assim, dá umas ideias boas, assim, sabe? É um jeito bom também de manter a cabeça mais sharp, assim, sabe? Entendi. Eu acho bem bacana. É, tem que botar mais sharp, essa cabeça aí tá muito redonda, cara. Pois é, especular map é foda, né? Não, mas programação é uma área legal, e que a ponte entre teoria e prática, ela, eu acho que é menor, mais curta do que em outras áreas, como às vezes talvez matemática. E programação, realmente, eu, quando trabalhava mais diretamente com isso, conseguia fazer um paralelo entre o que a gente aprende nos livros e o que você usa no dia a dia, assim, pra várias aplicações, né? Principalmente computação gráfica, rendering, é algo que você tá sempre lendo papers, tá sempre vendo os avanços teóricos. E daqui a alguns aninhos, aquilo tá se tornando uma nova técnica, né, de renderização nas placas de vídeo de verdade, assim, na prática. Então é sempre bom manter atualizado mesmo. Pois é. E você fazia muito paralelo e 3D ao mesmo tempo, né, hoje? Verdade. Olha aí a piada interna, rapaz. Só isso, Seco? Não viu nada na TV? Eu acabei de ver toda a série de Blacklist, que achei fantástico alguns episódios. É muito achei bom. Bom pra caramba. E vendo alguns animes, assim, sabe? Deixa eu... Tenho que até me olhar minha listinha aqui. Em geral, assim, tipo, nada do outro mundo. Um que eu achei super engraçado foi... É mais fanservice, mas é muito engraçado. É tipo, no outro mundo com meu celular, sabe? O nome é a tradução. Uhum. O cara morre, vai pro outro mundo, e a única coisa que ele escolhe pra levar junto é o celular, sabe? Típico. É, e é engraçado. E tem uma série e outra que eu achei muito interessante chamada Gamers, que é de um clube de games onde os caras são viciados em shooter, fighting games, e querem melhorar. E tem um moleque que joga muito, aí eles querem que o moleque entre no grupo, só que o moleque joga por prazer, assim, sabe? Uhum. E ele gosta de ajudar os outros. Então tem um monte de coisa de celular que ele joga co-op, ele gosta de jogar arcade, ele gosta de jogar RPG, e as pessoas não entendem como é que ele pode gostar tanto de jogo, mas não querer entrar no clube de jogo, sabe? Entendi. Daí mostra um monte de jogo, assim, tem até uns nomes engraçados, assim, que... de jogo que você sabe exatamente que jogo é que eles estão falando, assim, sabe? Entendi. Só que eles botam nome fictício, assim, sabe? Os consoles também, sabe? Tipo Game Dev Story fazia, isso aí. É super interessante, assim, é bem bobinho, assim, mas é engraçado de ver, porque tem um monte de coisa, assim, que dá pra ver que quem tá fazendo entende o sentimento do gamer, sabe? Inclusive coisas... Ele encontra uma pessoa que ele concorda em quase tudo. Ele fala assim, a melhor coisa desse jogo é... Daí ao mesmo tempo ela fala, a pior coisa desse jogo é... Daí os dois gritam, os elfos! Aí eles param, assim, como assim? Aí eles começam a brigar, assim, sabe? Daí o cara fala assim, não, porque o orgulho gamer, quando você toma uma postura, você tem que defender ela até a morte. Daí o cara, mas isso é estúpido. Mas esse é o orgulho gamer! Aí, tipo, muito tem bom. Um monte... É bem interessante, assim, bem divertido. Legal, cara. Agora fiquei com vontade de ver, só pelo fanservice e por essa parte aí do final. Pois é. E você, Rafael Cunha, o que você conta pra nós, rapaz? De bom aí dessa vida sua, o que você faz? Cara, depois de meses e meses do Igor sugerindo e eu nunca atendendo a recomendação dele, eu fui ver Rick and Morty. É? Cara, é bom demais. Porra, Igor, por que você não falou disso antes, cara? O Igor não tá aqui não, viu? Pô, é muito engraçado, cara. É muito bom, assim. A comparação que eu consigo fazer é meio que uma mistura de Doctor Who e Futurama. On steroids, assim, sabe? Caralho. É muito bom, cara. Cara, pô, Futurama Futurama eu curto pra caralho, Doctor Who também. E eu esperava que fosse um desenho tipo Simpsons, assim, sabe? Mas é muito mais, tipo, hardcore, muito mais, não, eles não se seguram, assim, pra contar as piadas, sabe? E é muito bom, cara, as histórias são muito bem boladas, a continuidade entre episódios, assim, se tu vai seguindo, sabe? Eu acho que tu não precisa ver um episódio anterior pra entender cada episódio, porque eles têm, são histórias autocontidas, mas tem tanta referência que vale a pena. Tu entende mais a história por causa de que tu viu os episódios anteriores, então vale a pena ver desde o começo. É muito engraçado, tem muita crítica social, assim, tipo, colocada dentro, assim, como Simpson sempre fez, né? Mas, cara, é outro nível, é muito bom, assim, cara. Eu tô viciadaço, eu terminei a primeira temporada ontem, vou começar a segunda hoje. Começou a terceira já, acho que semana passada, duas semanas atrás. Vou te contar uma coisa que você não sabia, hein? Eu acho que você não sabia. Rick and Morty é feito aqui em Vancouver, no estúdio aqui. E nós temos um ouvinte que trabalha lá, rapaz, o animador Paulo Antunes. Sério? Eu sei porque eu conheci o Paulo aqui, levei ele pra conhecer a EA, e ele me contou, ó, vim pra cá, ele veio do Brasil, é um animador, falou, vim pra cá pra trabalhar no Rick and Morty aqui em Vancouver. Nossa, cara. Então, sou, Paulo, se tiver ouvindo aí, parabéns. É muito bom, cara, é muito bom. Assim, cara. Tipo, eu tava assistindo com o meu primo, a gente tava especulando, cara, como é que os caras conseguem essas ideias? É muito, tipo, os caras devem estar usando drogas em 24 horas, porque é muito foda. Paulo, não é isso que a gente tá dizendo, não. Mas se a carapuça servir também, tudo bem. São episódios de 20 minutos, assim, sabe? Uhum. E normalmente 20 minutos, que tá acostumado com sitcom, sabe? Aquelas coisinhas bobinhas, ele conta a historinha e acabou, sabe? Mas o Rick and Morty, ele tem um dom de conseguir, cada episódio de 20 minutos, eles contam uma história épica, quase que uma mega aventura, que eles aceleram tanto o pace da história, que tu nem percebe que foi forçado a acelerar, enquanto tu vê que tá no meio de uma aventura épica, tipo, em 20 minutos, sabe? Que foda. Daí, nossa, cara, como que isso vai se resolver, caralho? Isso nunca mais vai voltar ao normal. Daí como volta, assim, nossa, cara, é muito foda, eu recomendo fortemente, porque é muito... Por falar em recomendação do Rafa, eu experimentei finalmente Super Hot em VR. Joguei ontem. Finalmente, hein? É, levou só duas semanas. Eu tenho um PlayStation VR desde junho. Foi no meu aniversário que eu tava na dúvida se ia comprar um VR ou o PlayStation 4 Pro. A gente até falou disso aqui no iPodQuest, aí resolvi comprar o VR, porque o Pro, ele só ia me tornar um pouco melhores as experiências que eu já tinha. Mas o VR, ele me dá novas experiências. Desde então, experimentei vários jogos, me caguei todo lá no Resident Evil 7, e agora eu tô todo... Que jogo intenso, né, velho? Nossa, que jogo nervoso. Então, pula essa parte, falar de Super Hot VR. Eu quero lembrar de quando ele se cagou nas calças. Isso é. Cara, eu achei fantástico, como o Rafa falou, e é muito legal porque, né, o Rafa já falou bastante aqui, você tá parado no mesmo lugar, você desvia das balas, você se teleporta e tal. O que eu achei difícil é dar tiro nos caras. Quando eles chegam perto, é mais fácil de você dar o soco com a facada, mas acertar o tiro é meio foda, assim, mesmo que você ache que você tá mirando na direção, como você tem que levar o tempo em consideração e distância e tudo, eu ainda não peguei muito a manha, então eu tenho que tentar várias vezes as fases um pouco mais elaboradas, que tem vários pedaços, assim. Eu, às vezes, tenho que morrer umas 5 vezes pra conseguir passar. Então, meu progresso tá um pouco lento. E cansa, né, cara? Porque é um exercício fodido. Você fica ali em pé e você tá se contorcendo pra sair da frente das balas e tal. Mas é muito maneiro o Super Hot VR. Eu acho que é a melhor experiência de VR que eu tive até agora. Uma coisa que eu percebi com VR, que eu não tinha me dado conta, é que o jogo de FPS, né, quando tu clica, sei lá, o gatilho esquerdo pra tu mirar, o jogo automaticamente mira a parte de trás da arma com a parte da frente da arma. Então, a mira é sempre perfeita. O alinhamento da arma com o teu olho é sempre perfeito. Só tem que mirar o crosshair no inimigo e atirar, sabe? Então isso é o jogo simplifica pra ti, porque é claro, né? Porque no jogo tu tá jogando com um soldado, então pra ele mirar não tem que ser uma coisa muito foda. E me falavam assim, né? Eu nunca atirei com arma de verdade, né? Eu atirei com rifle quando era, sei lá, um rifle 22, aqueles bem levezinho assim, quando eu era mais novo. Mas tirando isso, nunca atirei com arma mesmo, rifle de assalto e pistola mesmo, nunca atirei. Mas sempre me falavam quem atira que não é tão fácil quanto parece nos filmes e no videogame, sabe? Que alguém não treinado não consegue nem acertar alguém a 5 metros de distância. Entendi. Sabe? De tão difícil que é realmente atirar com uma arma. E eu, deve ser bullshit, né? Claro, né? Nos filmes, no jogo, parece tão fácil. E daí quando tu joga com VR, que tu percebe isso, sabe? De quanto, realmente, porque são três coisas que tu tem que alinhar, né? Na verdade, são quatro. O teu olho, a mira da parte de trás da arma, a mira da parte da frente da arma e o teu alvo. Essas quatro coisas têm que estar na mesma linha, no mesmo tempo, por quando tu apertar o gatilho, a bala ir aonde tu quer. Isso sem, claro, sem contar a balística, e o cara ali é o quatro, seu alvo. Tipo... e o alvo movendo, e a miopia da pessoa. Com VR que eu percebi, cara, o quanto foda realmente é atirar com uma arma, sabe? Se tu tiver que se preocupar em mirar mesmo. É muito foda, cara. E o que torna mais impressionante aquela notícia, não sei se a gente comentou aqui, ou se foi off, que a gente comentou daquele sniper canadense que acertou um alvo a 3 km de distância. Caralho. Tá ligado? E naquele ponto, o sniper tem que começar a se preocupar com a curvatura da Terra, sabe? Que é tão longe. Caralho. A curvatura da Terra tem que ser levada em consideração pra tu acertar o alvo, sabe? Porra, torna mais impressionante ainda isso, sabe? É foda, assim, atirar... E VR me mostrou isso, sabe? O Super Hot, principalmente com a pistola que tu tira com uma em cada mão, tu tem que se preocupar em mirar independente, sabe? O que mostra o quanto é absurdo os filmes quando os caras atiram com duas armas. Assim, acertando todo mundo. Tem fase que você tem que acertar, tipo, atirar ao mesmo tempo pra dois lados diferentes, senão você não consegue passar, cara. É foda. Tem uma muito foda que tem dois shurikens caindo na sua frente, aí você pega um com cada mão e os caras estão dos seus lados, assim. Então você tem que abrir os braços, assim, se eu soltar, você se sente, assim, um ninja muito foda. Assim. Os sete vícios do jogo são muito foda pra te sentir um cara foda, assim, sabe? Começa a cena, já começa a pensar, ah, cara, olha como eu sou foda, eu vou fazer isso. Daí tu pega o negócio e faz, ah, eu sou muito foda. Ou no meu caso, morre. E depois... Das partes que tu morre, tu esquece, né? Porque daí tu pode morrer 10 vezes, consegue uma, mas é que tu consegue, tu é um fodão. É, claro. É sempre assim. Ah, deixa eu fazer uma correção, Rafa. É 3.5 quilômetros, tá? Isso. Caralho. É absurdo, cara. 3.5 quilômetros. Pra ter noção, a gente, se tiver, tipo, no nível do mar, né? Olhando pro horizonte, na praia, na beira da praia, na areia, olhando pro horizonte, no mar, a gente só enxerga 5 quilômetros. Depois disso, a curvatura da Terra impede que tu enxergue, né? Pra tu ver o quanto longe é 3.5 quilômetros, tá ligado? Pro cara poder compensar. E aparentemente, eu não sei o quanto disso dessa história é verdade, né? Porque esse fato de que foi 35 quilômetros foi verificado, tudo, então tá documentado, documentos militares. Então, tem a história de que esse cara que o sniper matou, com isso ele impediu um ataque terrorista. Caralho. Sabe? Então, porque esse cara era um cara, tipo, um comandante, sabe? Da ISIS, um negócio assim. Então não foi num treinamento, isso aí foi uma parada... uma operação de verdade. Sim, sim. Caralho. É. Eu achei que o cara tinha ficado uma semana tentando, né? Não. Caralho. Um tiro e acertou, assim, sabe? Tipo, 3.5 quilômetros de distância, matou o cara e aparentemente impediu um ataque terrorista por causa disso, assim. Porra. Cara, imagina, a bala leva 10 segundos pra chegar no alvo. Caralho. O cara atira, dá tempo de ele virar, pegar o binóculo dele, se preparar, olhar pro cara levando o tiro que ele deu na cabeça do cara. Caralho. E a bala desse... né, eu sei, tu que entende o poste com um pouco mais de arma do que eu, mas o calibre de um rifle pra atingir nessa distância deve ter explodido, cara, né, quando ele acertou. Né? Eu não sei dizer, porque tem a desaceleração causada pela... trito do ar também, né? Mas é possível que tenha um monte de projetil de rifle, de sniper, que ele detona quando tá dentro do alvo, sabe? Uhum. Pois o impacto. Também é provável que não só, tipo, se ele acertar no peito do cara, se acertar uma costela, ele arrebenta e destrói tudo que existe por dentro, assim, sabe? Pra garantir que é um one shot, one kill. E eu que acho que fazer jogo é legal, né? É incrível. Porra, tá com o bonequinho andando na tela depois de um mês ali. Pô, que genial. Por falar em fazer jogo, que a gente quase não fala aqui, né? Outra coisa legal que eu tive a oportunidade de fazer essa semana, na sexta-feira, nós estamos gravando no domingo, eu fui convidado para conversar com uma turma do curso de verão aqui do Center for Digital Media, que são alunos já graduados, né? Que fazem um curso de especialização em desenvolvimento de jogos. Esse curso, em particular, era um curso sobre narrativa, né? Narrativa avançada em game. E aí, era o último dia da aula de verão deles, a professora entrou em contato com a EA, e aí outros produtores lá me indicaram indicaram pra dar uma palestra, né, meia horinha, 40 minutos, sobre tópicos em narrativa e videogames. Então eu fui lá, foi bem legal, no centro de Vancouver, conheci os alunos e a gente bateu um papo sobre narrativa. Foi bem maneiro, eu falei de exemplos de técnicas que a gente usa pra tanto fazer design de narrativa nos jogos, quanto construí-las, né? Coisas como, ah, como é que você resolve o paradoxo de que cada escolha do jogador tornar um branch totalmente independente do jogo, seu conteúdo explode muito rapidamente. Então eu mostrei pra eles algumas técnicas que a gente usa pra impedir que o jogo saia de controle na quantidade de conteúdo que você faz, mas que ainda assim tenha uma história interativa pra ser contada ali. E aí foi legal. E aí no final eu falo sobre The Journey, né? O modo história do FIFA e como essas mesmas técnicas foram aplicadas de uma forma ou outra em trazer história pra um jogo de esporte simulação, que é um negócio bem difícil até de você imaginar e que a gente conseguiu fazer no primeiro ano. Então foi bem maneiro, foi uma experiência diferente pra mim de ser convidado pra fazer isso. Espero que tenha outras oportunidades e que outros colegas nossos, o próprio Rafa, tenha também a oportunidade de fazer isso no futuro. Mas acho que na nossa comunidade, assim, né, e a forma como foi convidado foi muito legal, porque a gente valoriza quem trabalha na indústria e quer isso dentro da nossa academia, né, quer isso dentro do nosso curso. E como é uma coisa, assim, local e tal, a EA me liberou no horário de trabalho pra fazer, então praticamente a EA pagou pra isso, né, entre aspas. Então achei que era legal de participar e, diferentemente, né, de outros convites que a gente, às vezes, a gente recebe aí, né, do tipo, ah, vem aqui pro meu evento, fique 26 horas no avião pra falar comigo e a gente te dá um café e um muito obrigado se você tiver sorte. Não, não, não é nem assim, é, ó, tu não quer vir aqui, ó, falar com essa montoeira de gente, é assim, ó, eu vou, eles vão pagar R$300 pra se inscrever, uh-huh. E você vem aqui, conversa com eles, você vai ter visibilidade, mas eu não vou te pagar passagem, nem estadia, não vou pagar sua preparação, nada, você vem aqui, dá um joinha, passa um dia inteiro falando e você ajuda todo mundo. Inclusive a mim ficar rico. Às vezes a gente fala que a gente vai aqui nos lugares de conversa, talvez algumas pessoas confundem, mas quando a gente vai aqui local, é que local é diferente, sabe? Você não tem que... Normalmente você não se prepara ou você já tem algum material que já foi preparado pela empresa. Você vai lá em nome da empresa e apresenta. No meu caso, eu já fui em 3 ou 4 desses, eu nunca preparei nada. Inclusive, uma vez o cara ficou assim, ah, tá aqui o PowerPoint. Falei, eu não preciso dele. Como tu vai falar 2 horas em PowerPoint? Falei, cara, tipo, relaxa. Coisa falar não vai faltar. Ó, o Seco, improvisador profissional, rapaz. Aí, mas assim, se você tiver que viajar, se você tiver que fazer uma conferência, você vai ter que preparar material, você vai ter que apresentar, você vai ter que... Tem 1 milhão de coisas que você tem que fazer e, tipo, tudo isso custa tempo, né? E tempo custa caro, né? Te tira de outras coisas que você tá fazendo, exato, etc. É. E pior ainda quando os outros ganham dinheiro em cima disso. É, pois é, tipo, eu recebi alguns e-mails assim também, você é tipo, ah, você vai ganhar visibilidade, tipo, desculpa, cara, mas se eu quisesse ganhar visibilidade, eu tirava a roupa e corria na rua de Montreal, assim, sabe? Em meia hora vai ganhar mais visibilidade de qualquer coisa que eu podia fazer, sabe? Isso aí é foda mesmo. E outra coisa, assim, que quando é na nossa comunidade, muitas vezes você vai estar falando com futuros colegas, né? Por exemplo, esse curso é um Center of Digital Media, produz muito talento que acaba sendo absorvido pela própria indústria aqui de Vancouver. Então é interessante. Da mesma forma, imagino você em Montreal, tá falando com muita gente ali que pode se tornar, né, um estagiário aí na EA, né, na Motive um dia, uhum, na verdade. Então isso aí já é outra coisa. E, claro, com todo o apoio da empresa onde a gente trabalha, é diferente também. Foi bem legal, cara, a experiência muito maneira de conversar com os alunos. Espero que tenha sido tão bom pra eles quanto foi pra mim. E quero fazer mais se puder no futuro. Vambora então fazer a parte principal do episódio 212 aqui. Preparamos um episódio diferente pra vocês. A gente vai falar do seguinte. Bom, Rafa Kunen, a gente tava, né, no metrô, né, no Skytrain, falando sobre o que ia ser o episódio. O Rafa deu uma ideia, que é uma coisa que eu achei legal, que muitos outros canais fazem listas, né, Rafa, de vários tipos, né, e sempre tentando chamar a atenção pra algo legal da indústria de games ou experiência que eles tiveram. Por que não a gente fazer também algumas dessas listas aqui? A gente fez alguns episódios sobre jogos bons que ninguém jogou ou melhores personagens, né, inclusive o Zabuzeta participou de um desses, e hoje a gente resolveu fazer um episódio desse tipo. Rafa Kunen, vai ser sobre o quê? Que tipo de lista e do que a gente vai falar hoje no episódio 212? A ideia era a gente bater um papo, conversar sobre histórias que, de algum motivo, assim, capturaram a gente achava que impulsionaram a indústria de videogames além do que ela já estava fazendo ou além do que fez até aquele momento. Histórias que, pô, valeu a pena jogar esse jogo por causa da história, sabe? A história em si foi uma coisa legal desse jogo. Tipo, top histórias que a gente viu em videogame, né? O videogame, a gente discutiu aqui que gameplay é uma parte fundamental do que faz um jogo, é claro, mas muitas vezes a história em si é parte fundamental do que transforma aquele jogo além do que ele poderia ser, sabe? Sim. Então acho que por que não começar por isso? Isso aí, cara. Posso roubar? Já que o Igor não tá aqui, vamos fazer 4 cada um, em vez de 3. Ih, fodeu. E agora? podemos fazer. Eu topo. Grace. Cada um dá 4? É, não, eu só vou dar ideia a quem dá. Fica bom então, porque eu tive que tirar um da minha lista de 3 aqui e vou botar de volta. Ah, que beleza. Eu vou ter que pensar no número 4 aqui, mas acho que eu consigo. Fiz todos os game designers com uma mudança. Isso aí, cara. Então, Seco, olha só. Já que você me veio com essa curveball, você jogou na gente, vou deixar você começar, cara, e dizer pra gente a primeira, né? Não quer dizer que tenha uma ordem, mas qual que você quer falar primeiro das histórias que você trouxe pro podcast hoje? Tá, eu novamente, é muito difícil, eu acho, as histórias, mas eu vou começar com uma que me surpreendeu demais, num gênero, num estilo que eu não esperava. Uhum. E eu vou começar falando de Bioshock, o primeiro Bioshock. Eu acho que pra um jogo que me foi apresentado como um shooter, com mecânicas de física e interação com o environment, né? É. Um jogo onde tem o environmental storytelling, que é o design do level conta a história, sabe? Os detalhes no level contam a história. Os quartos, os livros, o som que você escuta e os detalhes que te levam a entender a história no final, sabe? É bizarro, mas se você não, por exemplo, não olha aquele quadro no final, não presta atenção nos detalhes, você perde a sacada da história e você, uhum, você vai achar que é só um vilão, assim, sabe? Mas quando você olha aquela porra daquele quadro, assim, cara, tipo, é aquela enxurrada de coisa, porra, por isso e aquilo aconteceu, sabe? E é uma das histórias, assim, que você termina uma vez, você termina a segunda vez e, tipo, sempre satisfaz bastante, assim, sabe? E depois que você entende porque as coisas acontecem, é pior ainda, assim, sabe? Que você tem uma sensação de impotência muito grande, sabe? É. E isso é muito incrível, assim, que a primeira vez você joga é a descoberta e a segunda, ou terceira e tal, é a sensação de impotência, que você não pode mudar o seu destino, assim, sabe? Eu acho muito foda esse jogo, cara. Essa história é muito boa. Tem um jogo que a história é responsável por você jogar uma segunda vez com um diferente par de olhos, é o Bioshock 1. E essa parada que tu falou é muito verdade. Quanto mais você procurar, mais tem coisas a encontrar em termos de detalhe. Eu usei o Bioshock nessa palestra que eu dei sexta-feira como um exemplo de environmental storytelling, que é exatamente isso aí que você falou. E a gente até lembrou de uma quote do Ken Levine na GDC, onde ele falou, cara, talvez só 5% dos meus jogadores vão encontrar determinado detalhe que eu botei lá. Mas vale a pena, porque pra esses 5% vai ser uma experiência fantástica. E é muito isso que você encontra no Bioshock. Assim, a gente pode passar o dia inteiro falando do gameplay fantástico do Bioshock, dessas features fantásticas que ele tem, mas a história em si eu acho que é merecedora pra caralho de estar nessa lista. Inclusive, era um dos meus jogos, eu agora vou ter que substituir por outro. Não tem problema. Eu acho que a gente tem que substituir, sabe? Tá na lista. Tá na minha lista também, sabe? Bioshock é tão fantástico que tem que estar na lista de nós três. Porque eu acho que uma coisa que o Bioshock fez, você que tocou brevemente ali, foi de que a história, a partir do Bioshock, eu acho, não é mais só contar uma história com plot, personagem, protagonista, antagonista, arco de história. Cinemáticas. Sabe? É muito mais do que isso, história em videogames, sabe? Setou um tom de que história em videogames tem que ser muito mais do que isso, sabe? Uhum. O cenário conta uma história, cada quarto conta uma história, cada mesa com objetos em cima, a mesa tá caída, não tá, conta uma história. Sabe, a posição de onde tu acha a arma, que a arma até então era loot, né? Oba, arma, tu, sabe? Mas aonde que tu acha aquela shotgun do lado do cara, sabe, morto daquele corpo, conta uma história. Com sangue atrás da cabeça. Né? Com sangue atrás da cabeça. É. Exatamente. E a shotgun não tá cheia, falta uma bala nela. Sabe? Por quê, né? Coisas assim, sabe? É esse tipo de coisa, contar histórias. Nunca se viu antes em videogame, sabe? Então não tem como Bioshock não tá nessa lista. De novo, a gente não tá contando melhor história de protagonista, antagonista, plot, arco de história. A história em videogames é muito mais do que isso. Eu acho que as nossas listas vão refletir isso também. Um outro jogo tá na minha lista, que eu acho que é um bom segue de Bioshock, é Half-Life 1. Half-Life 1, a história e a forma como ela é contada são fantásticos. Pra um fã de ficção científica, então, você ser o cientista que chega pra trabalhar, que vê, cara, de novo, a história sendo contada em torno de você, você tem que estar olhando pro lugar certo na hora certa pra não perder os detalhes, e eles não estão nem aí pra isso, eles querem mesmo que você se acostume com isso. Half-Life 1 ficou famoso por ser um jogo com uma história riquíssima, onde não tem nenhuma cinemática. É tudo em primeira pessoa, é tudo você fazendo parte daquilo. E que fantástico que é, cara, você passar pelas fases de descobrimento do jogo. Primeiro, é um acidente, você não entende nada, você toma um susto, você vê que tem alguma coisa muito de errado ali, mas você não sabe 1% da história. Você vai descobrindo, ah, então é uma invasão alienígena, é um portal pra outra dimensão. Aí daqui a pouco você começa a descobrir que não era bem assim, não é como se tudo isso tenha sido somente um acidente. E aí você vai tendo as outras facções que entram no jogo, e um inimigo tal que é algo muito misterioso durante a maior parte do jogo, e essa sensação de ir descobrindo esse plot, cara, é quase como se Lost tivesse sido bom. É o que eu sinto jogando Half-Life 1. É o Lost que deu certo. De tantas perguntas e de tanto que o plot começa pequenininho e vai ampliando, mas ele te entrega aquilo que você tá querendo no final. E pra mim, Half-Life 1, tanto na história quanto na execução, tem que estar em qualquer lista de melhores histórias do jogo. Coisa que eu acho, eu pensei genial a primeira vez que eu joguei. No começo, a primeira vez que eu vi um soldado, a primeira reação foi: massa, tem um soldado, vou conversar com ele pra me ajudar. E o bicho me atira. Assim, pô, que merda é essa? É porque, tipo, sou teu amigo, tá ligado? E aí, depois, quando aparece o Random Freeman pichado, assim, começou essa coisa de environment storytelling, né? É, cara. É muito legal. Half-Life 1, da época que a Valve fazia jogo, hein? Que foda que é. Half-Life 1. Então vai, Ralph Schooner, fala o seu jogo, próximo. Porra. Próximo jogo da minha lista é The Last of Us. Eu sou fãzão e pago pau pra história pós-apocalíptica, sabe? Seja de zumbi ou não, sabe? Pós-apocalíptica é um cenário que me atrai bastante, sabe? E The Last of Us pegou aquela história e levou pra um lado mais sério, sabe? Uma coisa, eles tentaram contar uma história interessante de um relacionamento de um pai com uma menina que não é a filha dele necessariamente, mas teve essa relação de que, por ele ter sido um pai e ter perdido a filha por causa dessa situação, sabe? Esse relacionamento deles tem uma ligação especial, assim, sabe? E vai contando toda a história, mostrando o mundo, mostrando o que aconteceu. E ele tem um passado que vai se revelando de que ele não é necessariamente um mocinho, sabe? E de quando conta que ele percebe que é uma emboscada, sabe? E evita por causa dela. Daí eu pergunto, como é que tu sabe que é uma emboscada? Daí ele, eu já estive em ambos os lados, sabe? Ele não precisa contar a história do que ele fez. Tu sabe, sabe? Sabe que ele não era necessariamente bonzinho, sabe? Tu vai aprendendo sobre o personagem, aprendendo sobre a Ellie, sabe? Aprendendo sobre o mundo em si, cada vez mais sobre o que aconteceu, as facções. Porra, e é muito, muito bem contada, assim, a história no geral. O mundo eu achei muito bem criado, sabe? O relacionamento deles com outras personagens, outras facções, nunca é muito preto e branco, assim. Me prendeu até o final, assim, eu adorei, tô esperando muito pelo segundo. Adorei a história do Last of Us 2. Last of Us 1. 2, não sei. The Second Last of Us. Eu brinco muito aqui sobre Last of Us, tem essa história de que eu sou o único podcaster que não curtiu, mas acho que o Igor também não muito. Mas é, cara, não tem como negar que é uma história muito bem feita, muito bem apresentada, e ela tem um quê? Vou fazer uma comparação aqui que as pessoas vão me xingar, mas ela tem uma característica em comum com Senhor dos Anéis, que eu aprecio muito, que é a história que de fato está sendo contada é uma linha num mundo que é muito maior, onde acontece muito mais coisa e que tem muito mais backstory. E isso é fascinante, né? De você descobrir que, apesar daquela história, vamos dizer, particular que você está lendo ou jogando, ser muito foda e ter muito já coisa para você pensar ali, esse mundo ainda é muito maior do que isso. E você considera coisas que aconteceram, e você vai descobrindo o mundo e vai considerando coisas que aconteceram no mundo e a influência que eles têm naqueles personagens. E o Senhor dos Anéis, a fascinação que eu tinha lá com, sei lá, 8 anos de idade lendo Senhor dos Anéis, era essa. Caralho, isso aqui é só um fio, sabe? De uma trama gigantesca, assim. E o Last of Us faz isso muito bem, entrega esse fio de uma forma muito foda, né? Muito bem escrito, muito bem atuado, e te deixa nessa vontade de saber mais, com certeza, principalmente aquele desfecho dele, né? Eu acho que foi um dos começos de jogo, assim, que seta um tom de narrativa que nossa, é de outro cara. Mundo, sabe? O início, claro, daquele jogo é foda. Eu lembro de eu estar vendo minha esposa jogar, e de repente acabou os primeiros 30 minutos, eu olhei pra ela e falei, caralho. Uhum. Aí depois você vê o cara 10 anos depois, o jeito que o cara tá, sabe? Tipo, você vê que é outra pessoa, assim, sabe? Cara, aquela cena do início... Eu acho que ele é tão incrível porque ele é brutal e cru do jeito que ele é brutal, sabe? Corajoso, né, cara? É muito incrível. E a maneira com que a história evolui, saca? Tudo, tudo. A parte do inverno, pra mim, é uma das coisas melhores coisas de narrativa, assim, em muito tempo, assim. É muito bom, sabe? Eu achei foda aqui do tipo que... Tudo bem, fazer um cara que é brutal e violento, que sobreviveu ao apocalipse... Tá lá matando zumbi de todo jeito. Tá, isso é fácil. Mas contar essa história de como ele virou assim, sabe? De que no início disso, ele era só um pai de família. Um pai sozinho, assim. Porque nem tem a mãe. É. Ele tinha que cuidar da menina sozinho, sabe? Trabalhando pra cuidar da filha. Faz hora extra. Chega no aniversário dele tarde. A filha não consegue dar o presente pra ele, sabe? Mostra aquele relacionamento dele com a filha, sabe? Um zoando o outro. Porra, que legal, né? Esse cara é um cara gente boa e tal, babá. E daí acontece aquilo no início, sabe? Que ele perde a filha daquele jeito, sabe? E, pô, eu nem sou pai, sabe? E não sei o que é ser pai e o que é perder um filho. E já me atingiu daquela forma. Imagina se alguém que é, sabe? Sim. Certo que ele tá um pau, sabe? E agora? Daí tu consegue entender como é que esse cara virou um cara violento dessa maneira, sabe? Um cara que vai fazer o que precisar pra sobreviver, sabe? Isso eu achei muito foda, cara. E falando em jogos que tem uma trama, uma linha num mundo muito maior do que ele, que conta essa história muito bem contada, eu que não podia deixar de falar de Mass Effect. Verdade. Você já pulou? Você já pulou pro número? Já, eles não querem saber, não. Caralho. Antes que alguém fale antes de mim. É, foi mal seco, eu roubei a tua vez. Mas, sabe, eu imaginava algumas coisas e removi no passar do tempo, assim, sabe? Tinha que, se falarem de tal coisa, eu boto tal coisa. Tava aqui, Então, cara, Mass Effect, não só a história em si, né? Principalmente, eu acho que Mass Effect 2 foi uma história muito bem contada, mas, tipo, os personagens dele, o universo Mass Effect, ele é tão rico, sabe? De tantas coisas, tipo, lembra um pouco de um Star Wars, sabe? Que tem um universo tão grande, com tantas espécies diferentes, tantas histórias diferentes, que a BioWare, se quisesse, poderia criar infinito histórias nesse universo que eles criaram. E passa essa impressão de que tu dá uma pincelada aqui, uma ali, sabe? Essas corporações mercenárias, tem várias, assim, só que eles mencionam no jogo. Imagina todas as outras que não devem existir. Eles se dão esse espaço pra tu imaginar o resto, pra tu extrapolar o que mais pode existir. Tipo, das corporações e as facções entre espécies, sabe? Essa política entre as espécies, e essa não gosta dessa outra por causa disso. Começa a traçar paralelos com o mundo real, de que, pô, realmente, acho que uma espécie ter preconceito contra outra por causa disso faz sentido, sabe? Esse tipo de coisa, cara, eu digo, eu tô dizendo aqui de novo, Mass Effect, pra mim, é a melhor história de ficção científica já contada em qualquer mídia. E é por causa disso, sabe? Não só pela história que eles realmente contaram, mas pelo universo que eles criaram, que qualquer história ali pode ser contada nesse universo e ela vai fazer sentido, sabe? Ela vai ser uma coisa que, pô, faz sentido naquele universo, porque tem tanta coisa que se relaciona entre si, sabe? Tem tanta coisa que os jogos tocaram, que os livros tocaram, e que e abre espaço pra tanta coisa. Na tua cabeça tem esse outro universo paralelo que existe realmente, sabe? Não é só essa historinha linearzinha e deu, sabe? Um universo mesmo criado que, porra, é muito foda, cara. Tipo, aquele tipo de coisa que tu diz, pô, eu queria viver nesse universo, sabe? De tão legal, de tão complexo. Você só queria Miranda, né? Claro. Não, cara, mas tem essa característica que a gente acabou de falar, né? De, igual você disse, de o mundo ser muito maior do que a trama que particularmente você tá vendo. E Mass Effect faz um trabalho fantástico de pincelar todos essas histórias que não foram contadas e colocar lá pra você encontrar detalhes sobre elas. Quantas histórias não tem que não foram de fato contadas nos jogos, mas você sabe muito sobre elas por causa dos personagens terem mencionado, por você ver a dinâmica entre os personagens de raças diferentes, por exemplo. Então, a história dos Quarians e como eles foram expulsos do seu mundo, a First Contact War entre humanos e Turians, a Arachni Wars, onde eles usaram os Krogan pra ganhar a guerra, depois fuderam os Krogan com o Genophage, sabe? Tudo isso, nenhum desses passagens participa de nenhum jogo, sabe? Sim. E você sabe tanto sobre isso e quer saber tão mais, e quando você pensa em mundo Mass Effect, essas coisas aconteceram de verdade, sabe? Uhum. Tipo, você não questiona. Isso é porque é muito bem entregue e tá muito bem amarrado. Você vai ver nos detalhes, você vai ter um encontro entre dois indivíduos daquelas espécies, vai ter uma referência a algo que aconteceu nesse passado deles, que você, puta, pode crer, é assim que ele reagiria. E isso é muito foda, isso, cara, só a BioWare consegue fazer desse jeito, esses jogos com esse tipo de história. É muito foda. E as side quests e as loyalty quests são mind-blowing, né? Mind-blowing, cara. Pra mim, talvez uma das mais bem escritas, assim, que muda completamente o jeito que se olha pro personagem depois daquele momento, é a história da Jack no 2. Sim, cara. Que assim, não é uma pessoa... Um dos personagens preferidos. É, cara. Caralho. Ela não é carismática, ela é chata, sabe? O tempo todo. E você não consegue entender por que daquilo. Mas daí dá a opção de você se aproximar, começar a conhecer mais. E você fica sempre uma pessoa muito agressiva, muito na defensiva, assim, sabe? Total. E aí, se você chega num grau de afinidade, você faz a loyalty quest dela, quando acaba... Você sente um bosta, assim, sabe? Porque, tipo, o que ela passou, assim, sabe? Totalmente compreensivo, assim, sabe? E aí, o 2, eu acho que a coisa mais incrível dele é que ele tem uma estrutura linear, assim, de história. A história que vai acontecer é essa aqui, sabe? Mas você vai traçar outras histórias dentro do jogo e você vai escolher como elas vão acabar, assim, sabe? Uhum. E acho que isso faz uma diferença muito grande, assim, sabe? Que, cara, depois, inclusive, quando chega no 3, assim, tem tanta nostalgia de momento, de frases que alguém fala que aconteceu por causa da Loyalty Mission que tu fez no 1 ou no 2, sabe? Uhum. Cara, é foda. Eu nunca vou esquecer, assim, no topo da Citadel falando com o Garrus, assim, como se fosse um amigo de boteco, assim, sabe? É. E um brincando com o outro, assim, sabe? E, tipo, é um carisma, é uma coisa que é difícil de descrever se você nunca jogou, assim, sabe? Porque parece que se viveu realmente aquela história, assim. Aquela história faz parte de você, assim. E faz, cara. É muito incrível, assim, sabe? E aí, Seco, qual outro jogo com história muito incrível que você vai trazer pra gente, mano? The Cake is a Lie. The Cake is a Lie. Garoto! Beijão pra você, Gleidos, do meu coração. Então, eu acho que esse é um jogo que... Talvez um pouco mais até que o BioShock. De quando você começa a sacar o que tá acontecendo e se liga na história, assim... Cara, vem um monte de coisa na cabeça, assim, sabe? Nossa. Portal é um jogo de outro mundo, literalmente, assim, sabe? além de ter uma mecânica... é muito divertida de jogar, assim, um puzzle game em first person, que todos os puzzles são fantásticos, tem sempre essa vozinha falando com você de uma forma bem carismática, assim, sabe? Get Ruth Beater, fling yourself. Um dos melhores personagens da história dos videogames ever. E é incrível que a história do jogo é a história narrada pela Gladys, né? Se você pensar. É, cara. E ela é tão carismática, assim, sabe? E não tem como esquecer essa história, assim, sabe? Tudo que acontece. E até os detalhezinhos. Where are you going? Where are you going? You shouldn't be going there. Stop. Come back. Come back. Cara, eu não sei. Portal foi um jogo que me surpreendeu muito. Ele é um jogo que não te dá background no teu personagem. Você começa uma sala, só segue as instruções daquela vozinha. E com o passar do tempo, baseado em pichações, coisas escritas e detalhes e coisas que ela te fala, as coisas vão surfacing, assim, aparecendo, assim, sabe? É. E até que até o desfecho, a batalha final, tipo, você consegue entender a personalidade do chefão, assim, sabe? Tudo. É muito, muito foda. Portal, cara, nossa. É até um exemplo de que você não precisa ser estilo Kojima pra contar uma história foda nos games. Você pode ser minimalista, sabe? E Portal é muito isso. E não deixa de ser uma história menos foda por causa disso. Acho que no Portal o mérito tá ainda mais na forma que é entregue. Não que a história não seja boa o suficiente, mas é tão inovadora a forma como é entregue que, pra mim, tem que estar em qualquer uma dessas listas também. É interessante que o Portal conta uma história em que tu não é o protagonista, né? Isso. Tu tá passando pela história, assim, vendo ela ser contada, sabe? E é interessante como isso é foda. Tu, tecnicamente, é só mais um passando pelos testes ali, né? Mas tá vendo como tá acontecendo, por como a GLaDOS reage. Eu tinha até esquecido de botar esse jogo na lista, mas agora que tu falou. É foda mesmo, o Portal. E o 2 também, cara. O 2 é muito bom também. Ah, não, claro. Estamos falando da franquia aqui, com certeza. De novo, né? Época que a Valve fazia jogo. Saudades, Valve. Never forget. Tá, eu vou numa tangente, então, trazer um jogo bem diferente desses que a gente falou. Um gênero que se favorece muito de poder contar histórias, que são os Adventure Games. E eu sou grande fã de Adventure Games, mas se eu tivesse que escolher uma história, é de um jogo clássico, que tudo nele é muito envolvente, desde um mundo maluco até a história específica dos personagens que é contado, pra mim, fez a minha cabeça, que é Grim Fandango. A história de Grim Fandango, toda essa coisa do mundo dos mortos, onde você é um agente de viagens, que vai facilitar a passagem da pessoa, sabe? Dependendo de como ela foi na vida. E você tem que disputar com os outros agentes pra pegar os melhores clientes, os clientes que foram mais legais, assim, vai ter a freira, né, o cara que foi caridoso. E você começa no nível mais baixo, você só pega os clientes fodidos, assim. E aí você não consegue vender os pacotes de viagem mais avançados, porque o cara não tem, entre aspas, dinheiro pra pagar. E toda a trama, tudo que eu tô falando é no começo do jogo, então não tem spoiler aqui pra quem estiver preocupado. Mas e aí quando você descobre que tem um cliente que você conseguiu pegar e que parece que foi uma pessoa bondosa a vida inteira, mas ainda assim, não tem como comprar um pacote melhor do que o pacote bengala, que é o pacote que você vai a pé pro purgatório, porque você não pode comprar o trem, que é o número 9, que é o trem, é a forma mais rápida de você fazer a passagem, né? Tem o trem, tem carro, tem, né, várias fotos, tem os navios e tem a bengala. Aí você vê que alguma coisa nesse sistema, nessa corporação que toma conta disso, tá muito errada. E aí começa a trama do jogo. Cara, é muito foda como isso se desenvolve, como você vai descobrindo, e os personagens são muito carismáticos. O Manny Calavera é um dos melhores personagens feitos nos videogames, e eu encorajo todo mundo a pegar a versão remaster do Grim Fandango, uma joia da LucasArts, do Tim Schafer, com uma das melhores histórias que eu já vi nos videogames também. Posso ir próximo? Pode. War. War never changes. War never changes. Então, pra mim, eu já falei isso tempo atrás lá dos melhores jogos de todos os tempos, mas eu acho que Fallout 3, não sei, é muito mind-blowing pra mim, sabe? É, aquele, o começo dele te dá um background, uma sensação de poder e fragilidade que eu acho que pouquíssimos jogos têm no começo, assim, sabe? Ou te fazem sentir daquele jeito. É, pra quem não jogou, você vê todo o seu nascimento, você crescendo, a sua pré-escola, a classe, as coisas se decidem no seu teste, no GOAT, que você faz uma provinha pra que vai dizer o que você é, você sofre bullying, você vê seus colegas crescendo, seus aniversários, e quando você é exposto ao mundo, assim, você não sabe o que fazer, assim, sabe? Tem tanta coisa pra você fazer. Igual uma pessoa que cresceu e, de repente, é jogada no mundo aí por uma circunstância foda e não sabe o que fazer. E, assim, o jogo, as histórias dentro do Fallout é muito maior do que a própria história do jogo, sabe? Porque muito. A história do jogo, ela é simples, ela é tranquila. Se você jogar o main path, vai ser de um jeito, mas a partir do momento que você começa a se envolver com os problemas locais, criar amizades, etc., vai pra um outro nível, assim, de jogo que, cara, que é muito foda, assim. O exemplo do prédio onde tem os ghouls que querem habitar o mesmo prédio que as pessoas ricas, é só uma discussão muito moderna sobre classicismo, sobre poder, dinheiro, sabe? Que é outra coisa que Fallout faz foda, né, Seco? E, cara, é ridículo, cara, o jeito que você se sente, assim, sabe? Que todo mundo, tem um monte de gente precisando de ajuda, quer a sua ajuda, mas você entende o outro lado dos caras que, tipo, que não querem se expor, assim, você tenta ser intermediário, assim, sabe? No meu caso, eu criei um personagem que era um ninja, né? Eu andava com um taco de beisebol, era muito rápido e tinha muita lábia, assim, sabe? Uhum. Então eu conseguia convencer as pessoas de fazer as coisas pra mim, e aí você fica chocado com algumas coisas, porque você pensa assim, ah, eu vou ser o Paragon, eu vou ajudar todo mundo se juntar aqui, e a reação de todo mundo que mora naquele lugar é tipo, cara, não, tudo bem, você fez isso, a gente tá saindo. E tipo assim, não é pra sair, não, cara. Tipo, não tem meio termo, é A ou B, sabe? Aí você começa, tipo, que puta, sabe? O que eles vão fazer, sabe? Eles não têm pra onde ir, sabe? As melhores das intenções, eu fudi tudo. Quantos jogos fazem você fazer isso, cara? E depois, tipo, mesmo tem muito environment storytelling, de entrando nos lugares. Tipo, a exploração do underground city, assim, sabe? Onde você vai no subterrâneo. E mesmo as companhias que você encontra, assim, sabe? O dead meat, assim, você passa num lugar onde tem ferro velho e tem aquele cachorro morrendo de fome, assim, sabe? Você dá uma comida pra ele e começa a te seguir, sabe? Ou tem aquela porcaria daquele troll, assim, que te ajuda, assim, sabe? Diferente em algum momento. Hey, my friend, I'm here to help you. E tipo, aí você fica super feliz, assim, sabe? Tipo, te puxa de volta pro mundo, assim, dizer, cara, eu fiz uma coisa, eu ajudei alguém, sabe? E esse cara voltou pra me ajudar, assim, sabe? É. Então traz muitos sentimentos, até a própria Nuketown, sabe? Que eu quase deixei passar, assim, eu explorei muito o jogo, assim, nunca tinha chegado no Nuketown. Quando eu cheguei, eu desarmei tudo, humilhei o padre ficou triste, foi embora. Todo mundo me tratou como um deus, assim, sabe? Pô, tu chegou poderosão lá, eu cheguei e era um merda, não consegui resolver. esse problema até bem depois. Velho, eu cheguei... E o outro, cara, os perks, assim, sabe? Eu não lembro o nome do perk, mas é... Como que é? Stranger... Não sei o que lá. Mystery, ah, é o cara que aparece. E de repente você tá no meio da briga, daí começa uma música de Velho Oeste, aparece um cara, assim, no horizonte e mata um monte de gente, assim, sabe? Tipo, é que do caralho isso, sabe? E, tipo, isso acaba criando pequenas histórias, assim, dentro do próprio mundo, assim. E, que nem o Rafa falou, pós-apocalíptica é incrível, assim, porque você pode contar muita coisa, assim, e os detalhes que tinha no, dentro das dungeons, dentro, sabe, do mundo mesmo, era muito fantástico, assim. A história em si que você cria é muito incrível, sabe? A história que você consegue viver ali dentro é muito bom. Se Mass Effect é a melhor obra de ficção científica em todas as mídias, Fallout é a melhor obra pós-apocalíptica de todas as mídias. Provável. Pronto, falei. Tá pronto pra falar o próximo então, Rafa Cone? Tô. Como o Seco roubou o outro da minha lista, eu tive que mudar. Você levou o Mass Effect, cara. Tá reclamando de quê? Por isso que eu falei Mass Effect antes. Então, put Fallout, não tem mais o que falar depois do que o Seca falou. Vou pro próximo da minha lista, que é o The Witcher 3. Ok. The Witcher 3, cara, ele acho que ele entrou numa nova era de action, adventure, RPG, no sentido de que eles criaram todo esse mundo foda e não encheram ele de conteúdo, meaningful, assim, conteúdo com propósito, sabe? Todos isso aí é que é a parada foda do Witcher 3, cara. Todos eles criaram todo esse mundo orgânico, sabe? Todo bem feito, não existe nada de filler, assim, não existe aquele deserto sem nada, sabe? Tudo tem um propósito, aquelas vilas entre as ruas, sabe? Tudo faz sentido, sabe? Existir daquele jeito, parece que é um mundo de verdade. Isso, eu tô falando só de cenário, tô nem falando de história ainda, sabe? Mas a maneira com que isso contribui pra história é que te faz se sentir num mundo que existe de verdade, sabe? Desde, tipo, onde uma vila tá em relação à outra, por que aquela vila tá meio que sofrendo um pouco, sabe? Porque tá perto de tal outra coisa, sabe? Esse tipo de coisa faz o mundo ser mais vivo, o que enriquece mais a história, sabe? Faz a história fazer mais sentido, fazer a história parecer mais que é no mundo que poderia ser real, sabe? E eles não se preocupam em encontrar uma história tão de fantasia, apesar de ser um mundo fantástico, com monstros, tu joga com um caçador de monstros, né? O tanto fantasia quanto pode ser, mas ao mesmo tempo uma história meio que real, sabe? No sentido de que na Idade Média todo mundo era uns fudido, sabe? Sim. As vilas, né, sofrem pra qualquer coisa que disrupte aquela, a rotina deles de plantar, colher pra vender, já fode com a vila toda, sabe? As dificuldades que passam, homens no exército, sabe? Famílias, as mulheres que o homem vai pra guerra lutar, sabe? Esse tipo de coisa só enriquece mais a história que é contada. A história principal em si, ela é, apesar de ser muito bem contada, mas ela meio que fica em segundo plano com relação a todas as outras coisas, sabe? As coisas que tu encontra enquanto tu faz aquela história principal são muito mais engajante. Sim. Né? Cada vila tem os seus problemas, sabe? Cada side quest é uma coisa que tu vai estar mudando o mundo de alguma forma, né? A gente já falou isso quando a gente falou do episódio do Witcher e ou incontáveis outros podcasts, de quantas side quests desse jogo são fodas, né? Que traça uma nova, bota uma nova barrinha pra ser alcançada de que side quests não são só vai matar 10 porcos, né? Vai coletar 10 ervas. Não existe side quest. Toda quest é uma história em si, né? Então tu vai percorrendo esse caminho principal e tem várias historinhas orbitando ao redor. Isso vai enriquecendo tanto jogo, que tu chega numa parte, sabe, tu volta lá e tu vai reencontra mais tarde um cara que tu encontrou antes e tu percebe que, sei lá, ele se matou, sabe, porque o outcome daquela quest não foi exatamente uma coisa que favoreceu ele. Sim. Isso prejudicou tanto ele que ele não teve escolha a não ser se matar. E daí tu pensa nisso, caralho, isso parece pra mim, sabe, nesse mundo de ficção, parece que isso aconteceu meses atrás, sabe, mas aconteceu, sei lá, umas 5, 6 horas atrás, mas o mundo te faz se engajar tanto, parecer que ele é tanto real, sabe, se torna meio nebulosa, assim, sabe? No sentido de, esse cara é meu amigão lá de anos atrás. Não, tu conheceu ele faz, sei lá, 10 horas. Sabe? Em termos mas de esse jogo. É o sentimento, né? Esse é o sentimento que tu tem, sabe? De que tu tá participando desse universo, desse mundo. E o mundo como história em si, eu acho que não foi feito numa escala de que o The Witcher 3 fez, sabe? Eu achei muito foda, assim, sabe? Tudo naquele jogo, ele é muito bem bolado. Ele botou essa barrinha de novo em como contar história em jogos, que eu espero que seja a novo standard, assim, né? Porque o que tu paga de 60, 70 dólares por um jogo, né? O que tu retira dele, eu acho que o custo-benefício do que tu tira pelo que tu pagou, sabe? O Witcher botou lá em cima, assim, sabe? Sim. Em relação a tudo que tu vai explorar, tudo que tu vai descobrir, tudo que tu vai colecionar, sabe? No jogo, tu quer fazer, sabe? Não só pelo reward, pelo XP que tu vai ganhar no final, que vai te deixar passar de nível, ou pelo aquele item que tu vai ganhar, mas por ver como aquela mini história vai se resolver, sabe? Sim. É muito, muito bem feito, cara. Eu te fez a foto. agora que é minha vez, fazer igual eu fiz na última vez. Vou também mudar um pouco de gênero e falar de um gênero que, pelo menos quando eu era criança, era o gênero pra você experimentar histórias em games. Ou eu, pelo menos, achava. Hoje, olhando pra trás, alguns jogos desse gênero já não me impressionam tanto com relação à história. Mas essa daqui, que não podia faltar na lista do Giliar Lopes, continua resistindo ao tempo como uma das melhores histórias dos games já feitos. O gênero são os JRPGs e o jogo é o Chrono Trigger. A história de Chrono Trigger, cara, com todos os personagens que você traz pra sua party, cada um tendo a sua backstory, a lá Mass Effect, só que muitos anos antes. Toda a fascinação da viagem no tempo e como tudo o que acontece, você primeiro não sabe disso, véio, vai descobrindo que várias coisas que aconteceram naquele mundo são consequência de coisas do passado e você pode usar isso então pra mudar o futuro. Essa constatação é muito forte. A história do Frog, que é um dos melhores companions já feitos nos videogames, e como ele chegou, a forma que ele chegou e por que ele carrega a bagagem que ele traz, é algo que me impressionou muito quando eu era moleque, e aí eu achei que era só por causa disso, porque eu era criança. Mas aí eu fui jogar, entendeu, 2 anos atrás, e continua me impressionando. A história do Robo, que é o robozinho que você encontra, que tem uma personalidade, e o que significa ser um robô naquele mundo, como ele sofre preconceito mesmo, por ser um ser artificial, por exemplo, não poder usar magia, né, porque magia é uma coisa só dos orgânicos. A história do Magus, que pode ir de maior vilão do jogo a membro da sua party, dependendo de decisões que você toma, sabe? Tudo isso, assim, pra mim, pequenas coisas na forma como são contadas as histórias que te colocam um sorriso no seu rosto. Uma personagem do presente que é mandada pro passado sem querer e ela no passado é confundida com a rainha. Então eles acham que ela é a rainha. E aí ela, tudo que ela manda vira lei. Aí ela fala que ela quer comer um negócio que as pessoas não sabem o que é e o cozinheiro fica louco, né? Ele, cara, a minha rainha quer comer um negócio chamado creme de olhos e eu não sei olho de que bicho é. Era ice cream. Eles entenderam ice cream. E esses pequenos detalhes da escrita do jogo são muito foda. E o Chrono Trigger, ele é repleto disso, é repleto de personagens carismáticos. E essa dinâmica da viagem no tempo faz com que você conte a sua própria história em muitos aspectos. Você pode escolher, cara, a hora que você vai enfrentar o chefão, sabe? E desde, sei lá, meia hora dentro do jogo até jogar tudo e só enfrentar no final. Eles são corajosos de fazer coisas com o seu personagem principal que você não imaginaria e o perrengue que tu passa. Sabe, nos jogos, assim, eu não quero dar spoiler, porque eu sou muito protetor da experiência do Chrono Trigger, mas sabe, nos jogos tem sempre algo que você fala, não, pode acontecer tudo, menos isso, sabe? Tipo, não é possível, sabe? Senão o jogo não continua, e o Chrono Trigger faz, sabe? Você vai, caralho, e agora? Como é que o jogo vai ficar, sabe? Então, cara, pra mim, Chrono Trigger, eu vou ficar uma hora falando dele aqui, mas tem que estar em qualquer lista de melhores histórias do videogame. E é o próximo, vai. Então, eu deixei esse pra falar. Eu acho que todo mundo esquece desse jogo, mas eu acho ele muito foda. Ah. É o Call of Duty Modern Warfare 4. Pra mim, juntou muitos, assim, muitas coisas que eu gostava no mesmo jogo, assim, sabe? E pra mim é uma história muito foda. Eu sempre gostei dos Rainbow Six, assim, sabe? De SAS, SWAT, invasão, assim, antiterrorista. Começa um jogo, você tá no helicóptero em cima do mar, assim, numa tempestade, você desce de corda dentro do barco, assim, sabe? Você recebe ordens, aí, tipo, é um jogo maluco, tático, assim, sabe? E começa o jogo, assim. Aí você tem uma cena onde você tá dentro, você tá sendo escoltado por um monte de gente, você é colocado dentro do carro, botam um capuz em você, você não tá entendendo o que acontece, de repente você chega num lugar, um careca tira seu capuz e te dá um tiro na cabeça, assim, sabe? Aí você morre. Aí, tipo... tipo, nunca acontece isso nos jogos, cara, como é que pode? E, cara, daí você começa toda essa trama onde você tem que lutar com esse grupo terrorista, às vezes o cara começa a te contar a história e você joga a história do cara. Com a fase onde o seu chefe contando como o inimigo perdeu o braço, daí ele conta como foi a operação dele, que foi aquilo. E aí você joga ela, joga com o sniper, daí tem o cara mirando, e você é o cara que dá o tiro, você sabe exatamente melhor como aconteceu. Melhor missão, seco. Caralho, melhor missão, ou, cara. E aí, depois você tá jogando com o exército americano, que vai invadir um lugar lá, sabe? Você joga com carinha, você joga, de repente, você tá no helicóptero fugindo da missão, e alguém fala, eles explodiram um nuke, sabe? Aí você olha pro horizonte, assim, vem aquela explosão atômica, você tá no helicóptero, assim, sabe? Aí o helicóptero cai, fica tudo preto, preto, foi uma barulheira, assim, daí você se arrastando dentro do helicóptero, assim, sabe? Você tá no meio da radiação, assim, devagarinho você vai morrendo, assim, sabe? Você tá no meio de uma explosão nuclear. Um jogo te colocou no meio de uma explosão nuclear. Não precisa falar mais nada, cara. E, cara, assim, e tudo, mesmo até o final do jogo, assim, sabe? Quando o cara dá o slide da pistola pra você, assim, sabe? Eu acho que foi um jogo na época certa, com o tom certo, sabe? Que era botar um monte de elemento entre o arcade e uma coisa mais séria. E também trazer elementos de história pra dentro do shooter, mas uma história assim com mais narrativa mesmo, sabe? Sim, cara. E tudo é muito bem contado, muito bem redondinho, assim, sabe? E até hoje tem um Call of Duty sendo lançado. Uhum. E teve muito jogo influenciado por causa desse jogo. Sim. Inclusive o jeito de contar a história, assim, sabe? Muito jogo, praticamente todos os shooters, exceto o Doom, que resolveu fazer uma volta às origens. Depois de Call of Duty 4, todos os shooters foram isso. Pra você ver como foi influente. E eu acho que nenhum deles conseguiu arranhar o quão foda a história do Call of Duty 4 foi. É, eu concordo. Cara, e pra mim é muito difícil de não lembrar de cada um dos estágios, assim, sabe? Que sim, na medida, cara, que você vai indo, você vai conversando, sabe? Uma das coisas mais épicas é quando você tá dentro de um avião, dando suporte aéreo pra quando o pessoal tá, sim, saindo. Você é uma câmera, assim, até se vários jogos depois de mobile, mas você é só uma câmera, uhum, e você pode escolher o tipo de munição. Esse é o piloto falando. Aí às vezes você dá um tiro dele, bum, target down. Com uma neutralidade, assim, como tipo, ah, eu só explodi um prédio inteiro e matei 1000 pessoas. É. Tipo, é uma frieza, assim, sabe? Eles, às vezes, até brincam, né? Eles falam, olha lá, a galinha correndo. Aí você, tum, mata mais um. E, cara, tipo, chega a ser chocante, assim, sabe? De tão forte que são as cenas, assim. Eu acho o jogo, sim, genial. Sim, cara. Sim, menção honrosa nesse assunto pra Spec Ops The Line, que é um jogo inspiradíssimo nisso daí, com história foda, desse meio militar e... Pra quem não jogou, cara, Call of Duty 4 primeiro e depois Spec Ops The Line. Rafa, vou deixar você fechar o programa, então vou falar a minha primeiro, que tal? Que eu acho que a sua vai fechar com chave de ouro. Eu tive que adicionar um outro na lista, porque eu já tinha... Você roubou dois meus. Eu também. Bioshock e Fallout, eu tive que... Eu também. Eu tive que substituir. Tá, vou falar o meu, então depois você fala o seu. Mais um adventure game, mas dessa vez totalmente diferente do Grim Fandango, no mundo real, com temáticas modernas. É um jogo recente, né? Que eu não vou dar spoiler aqui, mas que me marcou tanto que ele merece estar numa lista com 4 melhores histórias. Claro que a minha lista é muito maior do que isso, porque vários outros jogos vocês também falaram que estariam nela. Mas esse jogo, Rafa Conan jogou, a gente falou muito dele, fez um episódio inteiro sobre ele, e o quanto ele consegue, durante a contação da história dele, te fazer refletir, é poucos jogos, ou talvez nenhum tenha visto fazer isso, que é o Life is Strange. A história de Life is Strange, e as coisas que acontecem, e as decisões que você tem que tomar, e as consequências dessas decisões, e como a vida pacata de uma menina colegial pode se tornar um questionamento sobre vida e morte e amizade tão grande. É algo que é mágico, cara, que o Life is Strange tenha conseguido fazer. Tô pisando em ovos pra não dar os spoilers, só o que eu posso dizer pra vocês é, cara, jogue, que vale a pena cada segundo que você vai dedicar conhecendo a vida da Chloe e da Max, e também, de novo, personagens memorabilíssimos. O quanto você chega a conhecer aqueles personagens é algo absurdo. Como eu falei, cara, como fazer você refletir sobre coisas da vida em um jogo de videogame é algo que eu vi poucas vezes acontecer, e o Life is Strange faz isso com muita intensidade. Vai, Rafa Cone. Vou fechar a minha lista. Acho que essa lista que a gente falou não é necessariamente em ordem, né? Não é o jogo. Porque o jogo que eu vou falar agora é a melhor história. Só pra deixar isso, sim, sim, isso claro. Acho que um dos que a gente falou nisso talvez seja muito mais marcante do que a gente falou depois. Mas eu vou fechar a minha lista, então, com Red Dead Redemption. Legal. É um jogo que, na época, jogos da Rockstar, a gente não espera que tenha uma história, que a história seja a parte principal do jogo, né? Jogo mais open world, mais sandbox, playground, assim. Eles contaram uma história, assim, num nível interessante, né? De que Red Dead Redemption, que o título diz, né? Que o personagem principal, o protagonista, tá procurando redenção, né? Porque no passado, ele era um bandido, né? Similar do que a gente falou do Last of Us, né? Do Joel, uh-huh, que era, mas eu acho que o Red Dead Redemption é mais sobre isso. Mais sobre a redenção do personagem. John Marsden, né? É John Marsden. E é sobre ele, pra ele poder ter a vida normal que ele quer com a família, com o filho dele, ele ter que ajudar, né? A polícia polícia encontrar os comparsas dele, né, que eram os bandidos com ele antigamente. E a história girando ao redor disso, ela fica muito legal, assim, e no sentido não só, de novo, não só da história principal, né, mas do que tu vai descobrindo, das pessoas que tu vai conhecendo, das amizades que tu faz, por que as pessoas fazem o que elas fazem, e do quanto difícil a vida era, né, na época do Velho Oeste, né. Velho Oeste não é uma coisa que eu nunca curti filme de Velho Oeste, por exemplo, nunca fui muito fã, mas Red Dead Redemption me fez gostar, assim, me fez ter um respeito maior, né, por esse tipo de história, me fez ficar curioso a ponto de ir pra Wikipedia ler sobre, sabe, a vida do Velho Oeste, sabe? Eu achei muito legal, assim, como eles fizeram, como eles trataram bem os personagens, e uma história sobre um vilão, né? Isso ficou legal, assim, até porque no rumores dizem, né, aparentemente que no Red Dead Redemption 2 tu joga essa história de quando ele andava com os criminosos amigos dele. Legal, né? é uma prequel, então? É uma prequel ao Red Dead Redemption. Não foi confirmado, eu acho, nada ainda disso, mas é o que parece. E é legal, assim, o fato de tu jogar com um vilão que se redimiu, né, casou, teve um filho, agora quer ter uma vida de respeito e vai atrás disso. Uma coisa que eu achei interessante também é de quem é o John Marston, sabe? Nesse jogo é cheio das prostitutas, de mulheres fáceis que o cara pode ter, sabe? Que jogos fazem isso pra servir como reward pro jogador, mas não o Marston, sabe? Ah, quando alguma mulher é em cima dele, não, eu sou um cara casado. O jogo não vai pra esse lado, ele é um cara que só quer saber da família dele e tocar a vida dele pra frente. Eu achei interessante essa decisão também, sabe? Que seria uma coisa fácil pra fazer, né? Eles preferiram ir pro outro lado também. Eu curti bastante Red Dead Redemption pelo todo, assim. Foi a Rockstar que fez esse jogo? Não é possível. Pois é. Muito bom, cara. Fecha aí com chave de ouro nossa lista de melhores histórias. Agora, o Seco até mencionou uma aqui no chat que eu não vou falar pra vocês. Várias outras, com certeza, a gente deixou de botar na nossa lista. Quem sabe a gente não tenha jogado ou a gente não tenha achado que valia a pena. Então a gente quer muito saber de vocês que estão aí ouvindo. Quais são as melhores histórias dos jogos que vocês têm pra contar pra gente? Um comentário aí no podcast.com.br, episódio 212, ou no youtube.com/podcastbr, ou ainda manda lá pelo Twitter, no twitter.com/podcastbr. Pod Quiz. Pod Quiz musical chega aí pra vocês em mais um episódio do podcast, é claro. E nessa semana, bastante gente acertou. Joguinho clássico que a gente trouxe no Pod Quiz musical da semana passada. Zabuzeta vai tocar de novo pra gente a música do Pod Quiz musical do 211. Vamos lá. Quem não sabe isso daí, rapaz, é um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo, Demon's Crest. E vários ouvintes acertaram. Ele que foi o primeirão, deixou dois comentários lá em duas redes diferentes. O Daniel Campos foi o vencedor do podquiz musical dessa semana com Demon's Crest. E além dele, o Rafael Kennedy, que lembrou também que o jogo às vezes era chamado de Demon's Blazon em algumas versões. E o Hugo Oliveira, o Rogério Souza, o Guilherme Garcia, o Caio Matos Lima, o Tarcísio Rezende, o nosso ouvinte comestível Pão de Queijo, o Bruno Oliveira e o nosso patrono Ricardo Silva. Todos eles acertaram Demon's Crest no podquiz musical dessa semana. Mas é claro que a gente traz hoje mais uma musiquinha dos games pra vocês tentarem adivinhar aí. Toca pra gente, Zabuzeta, por favor. Quem acha que sabe, manda aí um tweet no @podquestbr ou um comentário no podquest.com.br, episódio 212, ou ainda no youtube.com/podquestbr, episódio 212. Bem, Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um podcast pra vocês. Queria agradecer demais a presença do nosso convidado, Fernando Seco. E aí, Fernando, você acha que tá de volta em breve no programa? Como é que é? Cara, depende do cash, obviamente, né? Porque... Olha só, se estiver abaixo da minha barra de qualidade, eu não venho. É, porque afinal de contas, como membro do time B do podcast, eu preciso me precaver, né? Porque não é sempre que eu vou ter dinheiro, comida pra comer no prato, né? Então... Tem nada desse negócio de time B não, rapaz. Você é membro do time AAA do podcast. A gente ficou muito feliz de receber você de novo aqui. Esperamos que você tenha descansado bastante, porque tem muito podcast pra gente fazer até o final desse ano. Joga essa ideia toda quinta-feira também. Então valeu, cara. Ó, trocar ideia sobre as histórias de games com você foi fantástico. Também foi fantástico trocar ideia sobre história de games com o Rafael Kunen. Obrigado pelo seu tempo aí, meu amigo. E vamos que vamos contar histórias sobre games aí pra frente. Valeu. Valeu. Então, Guilherme Lopes também se despede de vocês. Um abraço. Até semana que vem com mais um podcast. Tchau.